passamos agora para o nosso segundo bloco, onde vamos falar da prova de Mid-Ohio da Nationwide Series. Primeira corrida nesse circuito misto. Prova super movimentada, vários incidentes, vários acidentes. E o Eddie Almendinger venceu novamente. Como o pessoal está acostumando a dizer agora, a Penske varreu os circuitos mistos esse ano na Nationwide. E o Eddie Almendinger varreu as duas provas que ele participou. Como sempre aí, vamos lá começando com os destaques e opinião do Leonardo e posteriormente o nosso amigo Hélio dá também os seus destaques. Bom, vou começar, tem muita gente para destacar, mas o programa é pequenininho, né? Então vamos começar então com o vencedor, né? O Almendinger, acho que não precisa nem que destacar, porque ele já é um destaque à parte, né? O cara simplesmente desossou em Road America e desossou agora também e lá em Mid-Ohio, que foi uma pista que os pilotos não tinham corrido lá ainda, né, da Nationwide. E ele simplesmente desossou lá, mandou muito. Foi até curioso, porque o pessoal da ESPN no finalzinho da corrida falou: olha só como a corrida do Almendinger está tranquila. Todos os carros estão sujos e o carro do Almendinger está limpinho. E realmente o carro dele não estava empoeirado. Já o carro do segundo ali, do Sam Hornet para trás ali, amassado, sujo, porque pegou poeira, terra. O risco que bateu foi muito curioso mesmo. O carro do Almendinger foi uma corrida tranquila, dominou a corrida. Foi dele. Meu destaque foi o Michael McDowell, que terminou em segundo, largou em primeiro, terminou em segundo. E curioso também que foi assim: ele fez a pole e o Almendinger largou em segundo. O Almendinger ganhou e o McDowell terminou em segundo. Eles só trocaram as posições ali, claro que de uma maneira bem diferente. Seria melhor o McDowell ter ganhado a corrida, né? Ele é meu destaque. E meu outro destaque também, eu quero colocar o Marcos Ambrose. Apesar de todo mundo bater nele, não respeitar o Marcos Ambrose, ele ainda foi lá ainda e terminou a corrida em sétimo. E meu outro destaque também, bem rapidinho também, foi o Kyle Larson. O Kyle Larson tomou três voltas. Ele pegou dois Lucky Dog, se eu não me engano. Isso mesmo, ele pegou dois Lucky Dog, fez o Everaldi. Ele iria terminar a corrida lá no top 10, no top 5, no top 10, né? Mas aí acabaram batendo nele e aí terminou a corrida em 14º. Mas ele ia ter terminado a corrida lá em cima, entre os líderes da corrida mesmo. Esses são os meus destaques. Só para ilustrar, foi um contato entre ele e o Max Papes, que acabou derrubando ele para 14º, até no final da prova ele foi e acabou rodando o Max Papes logo depois da bandeira quadriculada. Eles estavam brigando pela 4ª posição. Então, ele fez o Kyle Larson. O Kyle Larson foi o tirando o desempenho fenomenal do Almendinger. O Kyle Larson realmente foi o melhor piloto. Sem dúvida. Eu ainda. Léo, pode Oi. mandar, Hélio. Só para terminar a parte do Kyle Larson, eu não vou destacar ele porque você já falou tudo. Ele ia terminar em sexto, quinto lugar, aí o Max Papes, eu acho que tirou ele para fora. E no, na, vo... na volta de recolher pro box, ele mandou o Papes para grama. Ou seja, ele é sangue ruim. Não leva desaforo para casa, não. Não leva mesmo, não. Não, sem dúvida, o Kyle Larson é sangue ruim e é para ficar de olho. É para ficar de Ficou em olho terceiro no. Olha, que o moleque anda bem. primeira vez que pisou em Mid-Ohio, com 2 dias de treino, conseguiu largar em terceiro lugar. Foi sensacional. Os meus destaques. O Leonardo já falou tudo sobre o Almendinger e o McDowell. Os dois foram perfeitos. Almendinger deu a volta por cima na carreira. Agora mostra que talvez seja o melhor pistoleiro do ano da Nationwide Series. Aí eu quero pegar aqui Dois pilotos que apanharam bastante na corrida. O Parker Krigerman, que teve uma grande briga com o Nelsinho, segurou muito ele ali. Um piloto que foi uma das primeiras vezes que ele correu em circuito misto. Foi a terceira prova em road course e sempre andando muito bem. Ele teve um contato com o Marcos Ambrosio e acabou caindo lá para trás. Não foi fator. E o outro foi o Trevor Bayne, que apanhou de todo mundo a tarde inteira e ainda terminou em nono lugar. Jeremy Clements em décimo. Melhor resultado dele desde Indianápolis no ano passado. Outro fator que eu quero colocar aqui foi o Andrew Ranger. Com um Dodge, um carro desatualizado, ele na última volta chegou andando em oitavo, nono lugar. Terminou em 18º, mas valeu o fator de ver um Dodgeão ali na última volta bem. Bom, meus destaques, acho que a grande maioria e o que aconteceu já foi dito. AJ foi soberano mesmo na prova, liderou 73 voltas das 94. Chegou de tomar um sufoquinho do McDowell, mas não foi o suficiente para tomar a liderança dele. Tendo participação da Laika hoje também no podcast, de vez em quando ela aparece, vocês não estranham. Quem quiser conhecer a Laika, tem foto dela no meu Facebook. Mas o meu grande destaque mesmo, cara, sem contar as provas de AJ Allmendinger e Michael McDowell, que sobraram mesmo, cara, eu gostaria de destacar hoje o Max Papes, o Marcos Ambrosio e também o Nelsinho. Eu gostei demais da corrida do Nelsinho. Assim, ele foi pro tudo ou nada, né? Ele tá querendo mesmo mostrar serviço, e é nesse tipo de traçado que ele tem condição de aparecer com maior destaque. E ele talvez não merecia ter terminado sem combustível daquela forma. Infelizmente, talvez foi um erro da Turner não ter chamado ele no último safety car, quando ele já vinha reportando que estava sem combustível. E infelizmente ele não acabou tendo combustível para chegar até o final da prova. Mas assim, cara, ele rodou uns 5 caboclos na corrida. Ele tocou no Kligerman, tocou no Larson no começo, tocou no Kligerman. Tocou em Deus e o mundo. Tá difícil até de lembrar em todo mundo que ele bateu durante a prova. E tipo assim, cara, ele tava com a faca nos dentes mesmo. E acho que é isso que a gente quer ver. Não adianta a gente ficar reclamando do desempenho dele aqui, porque isso, porque aquilo. E hoje ele tinha um carro bom para andar na frente. E toda hora que ele teve condições, ele chegou. Ele relargou em 26º em uma amarela que ele acabou rodando, naquele toque com o Parker Kligerman. E depois ele subiu até 5º de novo. E depois caiu tudo de novo. Então, assim, foi bacana demais a corrida dele. Eu gostei bastante. Foi agressivo. Fez o que a gente espera de um cara que é perito em misto. Mesma coisa que o Marcos Ambrosio fez também. O Marcos Ambrosio largou lá do fim do pelotão porque não treinou o carro. E veio distribuindo toque em todo mundo. Sendo tocado por todo mundo. E ainda a equipe dele acertou na estratégia. Ele parou na última bandeira amarela, na Green White Checker. Completou o combustível e conseguiu chegar em 7º. O Max, quatro pneu novo. Pois quatro pneu novo também, né? Beleza. E o Max Papes, cara, é pilotão também em circuito misto e andou pra caramba mesmo. Segurou. Eu cheguei a dizer uma hora no Twitter que ele tava defendendo as posições com unhas e dentes. E é verdade mesmo. Ele fez o que podia pra ficar no lugar e até botou o Kyle Larson pra 14º depois da prova maravilhosa que o Kyle Larson fez também. Mas assim, eu acho que corrida em misto é isso. Uma pena que a gente não teve todas essas disputas pela vitória. Que o AJ foi muito confortável. Foi uma vitória assim, tranquila do número 22 da Penske, como eu tinha dito na abertura do bloco. Venceu as 3 provas em misto e venceu as 2 em que o AJ também estava no volante do 22. E é isso aí, cara. O AJ Allmendinger, de uma certa forma, ele tá cavando sua vaguinha aí na equipe Penske, ou seja na Nationwide, ou seja na Indy, uma vaguinha o Roger vai ter que arrumar para ele, porque ele tá fazendo por merecer. O McDowell, cara, é muito bom em circuito misto, mas assim, ele fica muito batendo na trave ou morrendo na praia. Não dá para reclamar dele. Ele foi bem consistente. Só que a gente via que não tinha carro para chegar no Almendinger. Então o que ele fez foi ficar em segundo lugar. Sobre o McDowell, Pedro, E quem um tinha destaque. carro para chegar no Mendinga, né? Ninguém conseguiu Ninguém, chegar eu nele. acho. Talvez Ninguém. quem tinha carro para chegar nele ficou se enroscando no meio do pelotão e passou a não ter carro, que seria talvez o Marcos Ninguém. Ambrose. Talvez o Até Kyle Larson, o Caio talvez o Larson. Nelson Piquet também. O Caio Larson, no último setor, ele ganhou o Lucky Dog faltando 20 voltas. Entrou em 34º. E em menos de 10 voltas ele estava em 11º. Não, andou demais o Kyle Larson também. O cara lá fez o Everald, viu? Não fez o Lucky Dog, não. Ele pegou dois Lucky Dogs e fez um Everald. É. Ele fez o Everald. Mas assim, Nelsinho, Paps, Larson, Ambrose. E outro cara que andou pra caramba, que também bateu, que o Hélio citou, o Trevor Bayne, que rodou por duas vezes. E outro cara também, que a gente não pode esquecer de destacar, foi o Elliott Sadler. Elliott Sadler conseguiu um sexto lugar, apareceu pouco na prova, conseguiu dar o troco no Regan Smith, que acabou terminando em 15º, apanhou bastante também, mas mesmo assim terminou na volta do líder. Mas o Sadler, ele conseguiu ganhar várias posições, se aproveitando dos incidentes dos outros pilotos, né? Ele foi crescendo no trecho final ali na última relargada. E o corridão do Brian Vickers? E o corridão do Brian Vickers? Também sólido, sólido durante toda a tarde. Assim, a Fiz prova uma boa corrida mesmo. muito movimentada. O Justin Allgaier se envolveu em dois incidentes também e terminou em oitavo lugar. Quer Ô dizer, Pedro, só uma coisa. Aquela última amarela ali foi o Allgaier no Kenny Rabu? não, foi na penúltima que foi o. A última amarela, o Kenny Rabu rodou sozinho. Sozinho? Ah Sempre tá, pra mim sozinho. que um carro tinha mandado Ah. ele. Isso, porque foi assim, foi a penúltima amarela foi na volta 64. Foi imediatamente na hora que o Justin Allgaier tinha saído do box e que ele se encontrou com o Rabu e o Rabu foi lá fora e saiu carregando um. De novo, como ele tinha feito em Road America, saiu carregando um pedaço de papel lá, daquelas faixas publicitárias, saiu levando aquilo lá e aí a NASCAR acionou. E na outra, eu queria até mencionar isso aí, como que a NASCAR ela é bem marota com esse negócio de. Vamos dizer assim, ela é malandra com o negócio da bandeira amarela. Ela é Tivemos. safada, safada, é a Safada, palavra certa. exatamente, é bem safada mesmo. Tivemos vários. Safadinha. Safadinha. Tivemos vários carros na areia. Aquele, ó, o Trevor Bayne, Pastrana, o Larson no começo da prova, o Kligerman, vários carros passaram na areia, alguns ficaram, alguns voltaram rápido, mas e o Kenny Rabu ali, cara, ela chamou de safadeza mesmo. Foi pra tocar fogo no negócio e acho que quase matou o Eddie Almendinger na hora que ele viu lá, porque ninguém sabia se teria ou não combustível, e uma pena que quem acabou ficando sem combustível mesmo foi só o Nelsinho. Porque, na minha concepção, não entrou todo o combustível na última parada deles. E Pedro, aí, até a mesmo parada. isso, mesmo o piloto reportando, a Thunder não teve, não, o Chris Carrier, na verdade, não o chamou para ir para os boxes, mesmo com ele reportando que estava sem combustível. Não teria sido um mau negócio, ele tinha chance de terminar entre os 10 primeiros, né? A ideia era terminar entre os 5, mas nesse momento um top 5 talvez. Um top team, lógico, seria muito melhor do que um 27º lugar, né? Que foi onde o Nelsinho acabou terminando. Então, só um ponto que eu quero pegar aqui do Nelsinho. Eu Naquela tenho hora dois pontos. eu até estranhei bastante o fato dele ter voltado na frente de outros pilotos. Pareceu claramente que ele ficou muito menos tempo do que o deveria. Então, mas eu não entendi, porque eu não consegui observar bem a parada. Mas assim, a única desculpa que teria realmente é ou colocaria um can e meio, né? Um galão e meio de combustível, um galãozão daquele meio, ou colocava dois cheios, né? Talvez a tentativa de pôr dois cheios não deve ter entrado tudo do segundo galão. Eu não me atentei para esse detalhe se estavam colocando dois, mas geralmente são dois galões para encher o tanque, né? Então eu acho que não deve ter entrado tudo do segundo galão, provavelmente por isso. E assim, o que me estranha é muito, e a gente até vai falar que a substituição vai ser feita realmente, como a gente já tinha comentado e como a mídia norte-americana já tinha divulgado, foi confirmado hoje, que o Pat Tryson vai assumir no lugar do Chris Carrier, que vai voltar a trabalhar na Truck 30. Assim, o Nelsinho reportou duas voltas antes da bandeira amarela, que falou, tô ficando sem combustível, acho que tá acabando combustível. E deu a bandeira amarela, eles tiveram a chance de entrar, e a equipe não fez o chamado. Não sei afirmar se o Nelsinho optou por ficar na pista ou se o Chris optou por não chamar. Mas pelo tanto que ele alertou no rádio, eu tenho certeza que ficou na mão da equipe chamar e a equipe acabou não chamando. Quer dizer assim, foi um erro que deve ter custado aí um top 10 para ele, porque olhando o Marcos Ambrosi e o que eles já tinham feito na prova, eu tenho certeza que o Nelsinho voltando ali atrás, ele ia ter condição de terminar entre os 10 primeiros, se não acontecesse nada, lógico, hipoteticamente, mas tinha carro para isso, tinha carro para chegar entre os 10 primeiros, mesmo realizando a parada na última bandeira amarela no Green White Checker. Eles arriscaram, né? Eles arriscaram. O Chris Kerr arriscou. Infelizmente, arriscou e não deu certo, né? Demais. Não, o problema, Leonardo, eu quero que você entenda o ponto. Não é o arriscar. Não é o arriscar. Lógico, arriscar às vezes arrisca e erra e não dá certo. Por exemplo, o Mark Martin em Michigan errou por 3 voltas. Mas o Mark Martin sabia do risco que estava correndo. O Nelson era o cara que não tinha esse risco. Então, quer dizer, se ele começou a reportar que está faltando combustível, porque provavelmente não entrou todo combustível. Porque a janela de 30 voltas, ele tinha feito... De 32 voltas, ele tinha feito a janela no limite. Ele tinha parado, por exemplo, depois do A.J. Allmendinger. Ele parou depois do Max Papps também. Ele parou depois do Max Papps, inclusive. Então, quer dizer assim, ele tinha mais combustível do que os demais... Se tudo tivesse rodado certo nos pits. Então, ou o Chris acreditou que sim, o combustível tinha entrado todo, ou não acreditou no piloto que estava falando que estava acabando o combustível. Ou foi uma decisão em conjunto. Então, são várias hipóteses. Mas, assim, a gente, olhando de fora, fica muito mais fácil a gente determinar que o quê? Era mais correto ter chamado o piloto para parar, mas não foi o que aconteceu. E, assim, foi largar e já acabar sem combustível. Foi meia volta. Então, quer dizer, não foi à toa que o piloto estava reportando. Esse que é o ponto que eu quero pegar. Não o arriscar, mas o fato do piloto já vir avisando que estava ficando sem combustível. Entendeu? E ter o tempo dele avisar, de dar alguma ou duas voltas, e depois ter a bandeira amarela, ele dá a volta da bandeira amarela, mais uma, e relargar. Então, ele estava sentindo que estava ficando sem combustível antes do combustível acabar. E a equipe optou por não fazer o chamado, ou talvez decidiram arriscar. Mas, assim, fora a chance de prorrogação, né? Que... Outra prorrogação poderia acontecer também, entendeu? Então, assim, nesse caso, não tinha que arriscar. Tinha que fazer igual o Marcos Ambrosi fez. Se foi uma forma de arriscar, vamos dizer assim, não chamando, eu acho assim, que foi muito errado pelo fato do piloto ter avisado. Não crucificando o Chris, mas, assim, dizendo que ficou muito evidente, né? Com o piloto avisando que estava sem combustível, chamar o cara para parar e ver o que ia acontecer, porque se você conseguir salvar um top team, era muito melhor que terminar em 27º. Foi o único carro que ficou sem combustível. Até uma coincidência, um ano praticamente atrás, ele ganhava no combustível. Sábado ele perdeu no combustível. Verdade. É interessante você ver isso. Eu acho assim, não é a primeira vez, nem a última que um piloto da NASCAR vai ficar sem combustível no final por erro da equipe, erro dele. Isso é coisa da corrida. E eu acho que foi até importante isso aí, porque é uma lição que ele aprendeu, que a equipe aprendeu, e que nas próximas vezes não cometa o mesmo erro. E só para terminar sobre o Nelsinho, se a gente for entrar em alguma discussão sobre ele, um ponto que eu coloco sempre aqui, o pessoal maximiza demais o que acontece com ele. Quando ele vai mal, é o Beto Cavaleiro, não presta. Quando ele vai bem, é o novo Dave Pearson. Eu acho que ele é um bom piloto, um piloto rápido. O pessoal dos Estados Unidos considera ele um piloto forte, quando tem um bom carro acertado. O que está acontecendo esse ano é uma coisa normal com o Hulk. Nada mais que isso. Sim, eu concordo. E é o que eu queria mencionar, o que eu tinha dito no encerramento do outro bloco. É preciso o cara estar com... A gente conversou isso em outras edições do podcast já. É preciso o cara estar com vontade de ir no negócio, né? E, tipo assim, foi isso que ele mostrou na prova dessa prova de Mid-Ohio. Ele mostrou que ele tava com vontade de ganhar, que ele queria chegar na frente. E eu acho que é isso que é importante que a gente quer ver. Ah, é o carro da Turner que é ruim, ah, meu chefe de mecânico é ruim, ah, tem briga, tem ego, tem não sei o que, blá blá blá. Isso aí não importa, o negócio é o cara tá com vontade de ganhar. Tem um carro mais ou menos na mão? Tem um carro mais ou menos na mão? Põe o carro pra largar em quinto, igual ele fez. Tem um carro bom? Põe o carro pra largar lá na frente, igual ele fez quando ele correu o Rondo América. O carro não tá aquelas coisas, mas eu dou um toque no outro ali, eu rodo o outro ali, acabo me rodando e acontece alguma coisa e tal. Mas eu mostrei que eu tô com vontade. Que eu tô com sangue no olho, entendeu? Que eu quero ganhar um negócio. Isso que eu achei bacana. Então eu acho esse tipo de comportamento legal, cara. O trabalho que ele fez foi bem interessante mesmo, assim. Eu gostei bastante. Eu critico muito, às vezes. É, às vezes pega até pesado e tal. Mas assim. Porque eu gosto de ver o cara andando na frente, entendeu? Eu posso dizer, assim, que eu sou um torcedor do Nelson. Eu gosto de ver ele andando na frente. Por ele ser brasileiro e por ele ter. De certa forma, dado um start nesse negócio, junto com o Miguel, a gente não pode esquecer disso, de brasileiros na NASCAR. Infelizmente, eles não conseguiram abrir os olhos de mais pilotos para esse caminho, mas, assim, é um caminho que ele tá aberto. O cara que tiver interesse tem que pensar em começar de baixo, assim como eles fizeram, Arca, KN, algumas provas, Truck Series, Nationwide agora pro Nelsinho, Truck ainda pro Miguel, eu acho que o trabalho é esse aí, cara. E é o que você disse, cara, é um novato. É, se ele tem uma temporada que ele tem que apanhar, é essa agora. Porque apesar de nós brasileiros, eu repito, nós brasileiros, e principalmente o que eu vejo em Twitter, por exemplo, é de fãs do próprio Nelsinho reclamando muito do trabalho dele e às vezes tentando achar culpado. Eu acho que é como o Hélio disse, é uma soma de fatores que está levando a alguns maus resultados, mas não é o fim do mundo ainda. Então, assim, pode pintar uma outra equipe ano que vem, pode continuar na Turner, pode melhorar, vai trocar de chefe de mecânico, já nos vai dar mais uma base do que pode acontecer, se realmente o Chris não estava fazendo um bom trabalho. Eu acredito que para ter trocado, é lógico que a equipe Turner entendeu como não vinha sendo um bom trabalho, que podia render mais, que talvez o carro seja melhor, e talvez o Nelson e o Chris não estavam se entendendo. Como eu já disse várias vezes em outros programas, eram dois novatos, dois caras novos no negócio. Então, quando você coloca... Como que eu vou colocar dois aprendizes de eletricista para consertar para fazer uma fiação de uma casa, vamos dizer assim, para um cara em... Para instalar um chuveiro. Para instalar um chuveiro, para dois novatos em eletrônica para consertar uma TV, entendeu? Então, assim, não dá. Tem que ter alguém que conheça do negócio para passar a experiência para o outro. Pedro. Foi uma aposta da Turner. Viram que não deu certo? Na minha opinião, demorou demais a trocar, mas estão trocando? Beleza, vamos ver o que pode render. Bristol é uma boa, né? Assim, já venceu lá na KN, pode ser que já venha um bom resultado aí. E é como a gente diz, a gente é igual torcedor de futebol e como que eu posso dizer? Mulheres da vida, né? Você consegue mudar de opinião muito fácil, né? O torcedor de futebol se vende rápido... E as meninas aí, vocês estão entendendo o que eu tô falando, por dinheiro, vamos dizer assim. Então, então lógico, a gente amanhã, pô, o Nelsinho faz um segundo lugar em Bristol, quem sabe aí a gente, pô, Nelsinho, cara, tu sabia, toda vida eu apostei nele. Esse é o ponto que eu tô falando, Pedro. Eu tenho certeza que ele ia melhorar e tal. A gente tem que olhar o trem da forma correta, né? A gente não pode... julgar só por um mau resultado. Lógico, a gente tem que bater naquela semana que ele fez um mau resultado, a gente tem que bater nele, né? Mas no dia que ele vai bem, apesar de ter tido um mau resultado, é o que é isso que eu quero dizer, eu achei que a prova dele foi excelente, cara. Da mesma forma que eu vi a prova do Marcos Ambrosio como excelente, eu vi a prova do Nelson como excelente. E acho que as mudanças vão ser fundamentais aí pra continuação do trabalho dele. E é isso que eu quero que vocês entendam. Que eu quero ver o Nelsinho, cara, feliz como ele tava na Truck Series ano passado. E a gente não tem visto isso na Nationwide, entendeu? A gente vê, como eu tinha citado, o Paludo com essa entrosado. E como eu disse, o ambiente da Truck parece ser bem mais receptivo do que o ambiente da Nationwide. E a gente não vê, a gente vê o Nelsinho, parece que ele tá sob pressão a todo tempo. Que ele tá querendo mostrar resultado e tal. E às vezes não tá convertendo isso da forma que ele espera. E foi o que aconteceu. Eu acho que foi muito frustrante por ele ter ficado sem combustível. Eu não vi. Eu vi uma declaração dele no Twitter posteriormente, dizendo que foi bom e tal, mas que infelizmente ficou sem combustível e tal. Foi bem, bem direto, assim. Eu só tinha visto essa declaração, até porque eu não tenho acessado muito. Mas, assim, eu acho que é isso. Eu quero ver o cara com vontade de vencer e O gostando Nelsinho. de fazer o que faz isso, né, Nelsinho? Eu só vi só uma declaração dele. O Nelsinho, ele tá. Talvez ele deve estar com esse pensamento mais europeu, né? E o próprio brasileiro aqui, que todo mundo acha. Que bom é quem vence. Se não vencer, não é bom. E não é. Na NASCAR, no, na NASCAR, pro americano, não é assim. Nem sempre quem tá vencendo é o bom. Entendeu? Tem olhos para todo mundo. Desde que faça um bom trabalho. Então, o Nelson deve ter colocado essa pressão nele, né? E tá, ele tá meio atordoado aí, tá meio perdido. Se perde um pouco às vezes, até se autocobrando, né? Eu só tenho uma perguntinha para fazer para vocês. É a mesma pergunta que eu fiz lá no grupo, lá no NASCAR Home Tracks. Eu gostaria de saber, assim, uma resposta bem rápida de vocês dois. O Nelsinho, pelo que ele fez em Mid-Ohio, ele foi vilão ou ele foi herói? Bom, posso eu então, Hélio, primeiro? Vai. Cara, ele ficou no meio do muro, vamos dizer assim. Ah, ele foi vilão, lógico. Foi vilão. O papel dele lá foi de vilão, com certeza. Sair distribuindo toque. Assim, a gente fala deliberadamente, mas assim. Às vezes forçou, como no toque com o Larson. Deu até uma polêmica no Twitter, assim. Cara, o que que eu entendi do toque do Larson? Eu acho que ele só fechou a tampa do caixão, vocês estão entendendo? O Larson já vinha todo esparramado. Tipo assim, lógico que o Nelson não ia parar o carro e nem ia jogar o carro na grama. Então quer dizer assim, se ele não tivesse ali, o Larson talvez não tivesse ido lá onde ele foi. Porque você vê que pegou mesmo. Mas assim, ele só tapou a tampa do caixão. Tipo assim, foi o vilão? Foi, nesse toque? Foi. Mas assim, não foi tão por culpa dele. No Kligerman, o primeiro toque. Ficou visível que ele tava forçando demais. Então quer dizer assim, tipo, ele tava meio dando uma de Jacques Villeneuve naquele toque com o Kligerman. E nos outros toques, você já via que era mais pro negócio de passar mesmo, cara. Sai da minha frente, meu amigo, eu tô chegando e tal. Então quer dizer assim, e ele foi o que eu falei, foi a palavra que eu usei. Foi ele tava com sangue no olho mesmo, entendeu? Foi isso que me aparentou. E lógico, não tem como a gente falar como. Talvez ele seria herói se ele tivesse vencido, mas ele foi o mais vilão. E o pessoal lá nos Estados Unidos realmente reclamou bastante dele, né? Eu vi vários twitters criticando, não criticando, mas a maioria de perfis de humor fazendo piadas com o desempenho dele. E eu li até um que chegou de citar que era, vou dar nome ao boi aqui, o spotter do Kyle do perdão, o spotter do Brad Keselowski colocou que o karma acertou o Nelsinho quando ele ficou sem combustível, por tudo que ele tinha feito na prova. Então quer dizer assim, muita gente lá não ficou feliz. Mas assim, ninguém meteu o pau no Marcos Ambrose, e o Marcos Ambrose fez uma prova mais ou menos no mesmo estilo, mas rodando um pouco menos de gente, talvez, né? Jacques Villeneuve foi o ganhador do troféu do dia. Eu tô falando isso porque ele foi a diversão do dia. Então, herói ou vilão, velho? Vilão, vilão. E vilão daqueles que se dá mal no final. Eu Mas, gosto não, que eu pontuei só que que eu eu tô tô falando feliz mesmo que ele se bem. deu mal. Tipo corrida maluca, então, né? Mas, tipo, NASCAR em road course, é isso aí. Ou o cara fica burocrático. É muito difícil você acertar uma prova como ele fez em Road America. É difícil vencer na NASCAR, mesmo sendo especialista em road course. Pode ver Boris Saad, Ron Fellows, os caras são fodão, mas não é toda hora que eles ganham. O próprio Marcos Ambrose tem 5 vitórias na Nationwide Series, mas não é toda vez que ele entra em campo que ganha. É assim. Tá na pista e, tipo, da mesma maneira que ele comprou briga, ele pode receber retaliação. Aí que entra o ponto que, às vezes, eu acho muito chato, porque quando é o brasileiro fazendo, ele tá sendo muito agressivo, herói e tal. Quando é contra ele, o pessoal É, é. isso é importante. O que você quer Pessoal, isso, tipo, eu sei que todo mundo é torcedor, tal, mas dizer? A gente tem que ser coerente, você quer dizer, né? então, é, Mas, tipo, eu entendo que é do torcedor, mas a gente tem que levar isso pro lado divertido. Porque NASCAR em road course é isso aí. É, tirando igual, uma outra prova. É igual futebol, o juiz só rouba pro lado contrário, né? Ele nunca rouba a favor do seu time. É, é por exemplo, só um exemplo, só pra dar um exemplo, então, só pra ilustrar o que você tá querendo dizer, se fosse o Kyle Larson que tivesse dado toque no Nelson na primeira volta. Meu Deus do céu. Não preciso falar mais nada, né? Acho que deu pra entender, né? Da mesma forma, se fosse só invertesse os carros. Fosse o Trevor Bayne nele, por exemplo. Mas é da corrida, tá valendo. Entrou ali, tem que... Se o cara for muito bonzinho, vai terminar como o Max Papes. Eu apanhava de todo mundo. Eu ia reclamar do Nelsinho, porque eu sou fã do Kyle Larson. Então, mas por exemplo... Tô exagerando. Da mesma forma que na hora eu falei, puta merda, tocou o Kyle Larson, cara. Nelsinho rodou ele, na minha cabeça. Mas depois fui olhar, o povo, os fãs do Nelsinho, inclusive. Não, o Larson já vinha. Mas assim... Vamos dizer que foi 50-50. O Larson vinha meio escorregando e o Piquet não evitou também, né? E pediu desculpa. Ele pediu desculpa por ter tocado o Larson no começo da prova também e tal. Mas, vocês entenderam, né? Se fosse o contrário, nós já íamos crucificar o Kyle Larson. Parafraseando, pessoal, quem viu Days of Thunder, o chefe de equipe do Cole e Trico lá, naquela primeira prova, ele fala lá, o cara bateu em mim, ele... Falava, é da corrida, é da corrida. NASCAR é isso aí, é contato, esporte de contato. Eu achei normal. Eu acho assim, o pessoal não pode se ofender porque ele tá envolvido. Colocou o nariz pra fora na NASCAR, é isso aí. E uma hora, daqui a pouco, quando subir pra Cup, vai se bater com o Kyle Edwards, com o Kyle Busch, com o Brad Keselowski. O importante é estar na jogada ali, se batendo. Se ele... puxar alguma confusão com alguém, é normal, é normal. Eu cheguei até a dizer que ele ia ter que virar um polvo pra dar conta de chutar o saco de todo mundo que ele arrumou. Ia ter que ter umas 8 pernas, mais ou menos, porque... Pra chutar todo mundo. Pra caramba, velho. Mas... pessoal tava brincando lá que ele ficou sem combustível de propósito, parou no meio do circuito, ninguém foi ver ele lá. Pra dar tempo dele ir pro Howler e ficar escondido lá pra dentro, né? Não, mas assim... Peraí. Antes da gente ir pro campeonato e falar do campeonato de dono de equipe, falando em coerência, eu vi o Parker Kligerman, que se pegou com o Ambrose, não sei se vocês viram isso aí. Quando o Kyle Busch ganhou a prova da Truck, eu não lembro onde foi Dover, que o pessoal ficou todo moído, reclamando. Ele foi lá e defendeu o patrão, falou que o Kyle Busch tinha o direito de correr, essas coisas. Aí depois da corrida, ele tava puto da vida com a NASCAR, não com essas palavras. A NASCAR tinha que ver esse negócio desses road ringers, os caras que vêm de fora, os pistoleiros, que vêm pra atrapalhar a corrida dos outros, que lutam pelo campeonato, pra você ver como que é a incoerência dos pilotos. É o tal do sangue quente, é fogo, né, cara? O cara quando... Se a gente que não corre lá, só comenta por esporte... né, fica às vezes irritado e bravo e tal, e imagina com quem tá lá dentro do negócio, né? Então, assim, é isso mesmo. Já aproveitando para puxar aqui, então, o campeonato, você vai querer dar um... Vocês não falaram do Jeremy Clements. Falou. Eu falei. O Hélio falou. Décimo lugar, melhor resultado dele em anos. Desde quando mesmo, Hélio? De Anápolis ele foi bem quando ele cedeu o carro pro Ty Dillon. Eu acho que a RCR deu uma ajuda em equipamento. Eu não lembro a posição que ele chegou, mas foi top 10. Andou bem também, né? Acho que foi oitavo, não foi? Não, a melhor corrida dele foi em Talladega esse ano, nono lugar. Nono? Em Talladega? É, em Talladega. Foi o melhor resultado dele na Nationwide. Deixa eu puxar aqui que eu não... Confere aí, mas pra mim que ele pegou top 10 em Indianápolis. Vamos lá. Em Indianápolis ele foi top 10 ano passado. Isso que eu falei. É, mas ele foi top 10 esse ano mesmo. Foi em Talladega. Talladega. É, exatamente. Aliás, ele tem quatro décimo lugar. Indianápolis ano passado, Dover ano passado, Mid-Ohio esse final de semana e lá em Gateway em 2010. Ô, saudade de Gateway, hein, rapaz. É, pista boa, velho. É, então vamos lá, campeonato. Campeonato de pilotos, que depois o Hélio vai querer dar uma... observação no campeonato de carros aí, que tá mais interessante do que o de pilotos, inclusive. Sam Hornish Jr. lidera 769 pontos. Vem 13 à frente do Elliott Sadler, como foi bom o sexto lugar para ele em Mid-Ohio. Ganhou duas posições na tabela, o Sam Hornet ganhou uma. O Regan Smith se manteve em terceiro, vem 15 pontos atrás do Hornet. O Dillon caiu de líder para quarto, também tem 15 pontos de desvantagem para o Hornet. Brian Vickers vem em quinto, 18 pontos. Daí nós já começamos a ter uma margem maior. O Justin Allgaier vem 47 pontos atrás do Sean Hornish em sexto. Brian Scott, 63 pontos em sétimo. Trevor Bayne, 73 de desvantagem em oitavo. Kyle Larson, 74 pontos em nono. Perdeu uma posição no campeonato. Kligerman, 82 pontos de desvantagem em décimo. A disputa Bowman versus Piquet. O Bowman agora abriu uma boa vantagem para o Nelsinho, já que o Nelsinho acabou, infelizmente, ficando sem combustível. Leva 38 pontos, é isso? 38 pontos. 28 pontos, perdão. 28 pontos de desvantagem agora o Piquet tinha para o Bowman. Quando chegaram em Mid-Ohio, a diferença era 12. E o Nelsinho tinha grandes condições de ter ganho essa vantagem aí, mas infelizmente ficou sem combustível. Daí para baixo é Bliss, Pastrana, Sorensen, Clements e o pessoal lá do fundo lá. Você pode, se quiser fazer alguma observação, algum dos dois aí sobre o campeonato, e posteriormente o Elião aí quiser destacar o campeonato de carros aí, de proprietários, vai ser bem bacana também. A liderança do campeonato, né, para variar, tá assim, quem lidera acaba passando apertado. E o Dillon, que estava líder aí, ficou duas semanas líder, passou apertado, agora caiu para quarto. O Stan Honnish volta a liderar. E o cara que eu falei que ia ser campeão, que foi minha aposta desde o começo do ano, tá aí, ó. Chegou. Ele tava chegando, agora chegou. Tá 13 pontos apenas do Stan Honnish, que é o líder, e chegou. Chegou e chegou para lutar pelo título mesmo. O Elliott Sadler daqui para frente vai lutar sim pelo título. E agora sim temos pista que vai favorecer ele bastante. Tirando Bristol, Richmond, que são as próximas, que ainda, né, as curtas ali. Aí depois já começa a ser, já tem Atlanta depois de Bristol, que é uma pista que ele já vai se destacar. Aí vem Chicago, vem Kentucky. Aí tem Kansas, Charlotte, Texas. Eles estão nessas pistas aí que pra mim que o Elliott Sadler vai matar o campeonato e vai selar o campeonato como campeão do ano. Pra mim vai ser mais ou menos isso daí até o final do ano agora. Quanto ao campeonato, o líder dele, o Sam Horne Jr., 17, top 10. É muito relevante isso. Chegou em terceiro lugar. Dessa vez não chegou em segundo pro 22. Esse fator. É, o Regan Smith não foi muito bem, mas tem 5 pilotos ali na briga, 18 pontos. Brian Vickers, que é o cara que tá chegando de mansinho. O fator dele agora assumir o carro 55 pode ajudar ou atrapalhar. Deve desviar um pouco o foco dele, né? Ou até uma boa exibição na Cup pode até dá mais moral para ele, que venceu uma corrida já em New Hampshire. Já o campeonato de carros, o carro 22 ultrapassou o 54. 22 pontos atrás. Vai ficar essa briga agora. Os Penske Boys contra Kyle Busch. Vai ser interessante de ver isso até o final. É, o Owen Kelly, que foi o piloto do... A gente nem comentou, mas fez uma boa prova também. E não pode esquecer, ele tava brigando por top 5 ali no pelotão Larson, Vickers e Paps, quando ele foi tocado na última volta e acabou ficando na caixa de areia lá. Ele terminou em 23ª prova. Infelizmente foi o suficiente, porque os carros estavam empatados, né? E aí o carro da Penske colocou 22 pontos agora de vantagem sobre o número 54. E a briga é assim mesmo, porque o 12 do Sam Hornish vem daí 98 pontos atrás do 22 e 76 atrás do 54. Então é a briga por carros, pelo campeonato de carros, né? No caso é uma briga separada da briga por título. Coincidente... O patrocinador vale muito isso. Com certeza, que são os carros que mais... A Hertz e a Monster. São os carros que mais aparecem nas provas, né? São os carros que mais venceram também. Né? Todos fizeram... Eles, os carros fizeram todas as 22 largadas. Bom, acho que é isso aí, né? Pra encerrar o bloco da Nationwide. E... A gente volta com o bloco da Sprint Cup, com a etapa de Michigan. É... Singing sweet home Alabama all summer long. Catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks.